Romeo Sierra, Tango Delta, decolado aos 33, controle 120, decimal 8. 120, Sierra Tango Delta. Estabilizado, Charlie Bravo Alpha, Beta 2000 pés, reporte estabilizado na final da pista no zero. Gente, liberado da restrição, descendo para 2000 pés, reportará na final da pista no zero. Charlie Bravo Alpha. Quando copia a vitória da conquista? Afirmo. Autorizado, vitória da conquista, nível 180, saída Arbor, transição Elefa, após Elefa, DCT ou Plor. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0260, coteja. Corrigindo 5047, coteja. DCT tem um tráfego do contrário em transporte de enfermo, vindo de Ilhéus para Salvador, nível 150. Sua posição de 12 horas em 30 milhas. Só o meu gol pro Salvador. Siga. Batendo no ponto 50, a 29 milhas de Coral. Gente, mantém nível 50, reporte em Coral, Romeu, meu gol. Não, não, mantém a 150. Serra Tango Delta, informe pro ideal para o destino. 276, Serra Tango Delta. 272? 276, Serra Tango Delta. 276, vou direto ao destino. Direto ao destino, Serra Tango Delta. Obrigado. Charlie Bravo Alpha. A sua escuta, prossiga. Vai observar um tráfego da posição agora de 12 horas em 10 milhas, com deslocamento oeste, com Mitsubishi, cruzando 5 mil pés em subida para o 180. Gente, está visual com o tráfego, Charlie Bravo Alpha. Zero a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alpha, no ponto de espera torre no 9, sinal 95, bom voo. Índia Alpha, 7295, bom trabalho, obrigado. Estou no 866, identifique pro Edmar, desse mantém o nível de voo 050 na chegada mais. Edmar 050, na chegada 866. Azul 2702. Escuta você. 4 milhas com a posição Conde, serviço radar encerrado. Câmbio controle Aracaju, frequência no 203. Aracaju 203, graças, boa noite. estabilizada do localizador, Charlie Bravo Alfa. Bravo Alfa, complete aproximação final, chame torre, frequência 1895. Boa noite, 95, boa noite. Torre, muito boa noite, Papa Romeu, Charlie Bravo Alfa, tá na final, avisa do campo, na final da 10, Charlie Bravo Alfa. Papá, meu Charlie Bravo Alfa, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 5 nós. Charlie Bravo Alfa. Qual o pátio após o pouso, Charlie Bravo Alfa? Após o pouso vai para Aerostar, no pátio 5. Gente. Seu Romeu Golf e foi Mari. Mari, seu Golf. Era Prono, 6859. Oxana 6259, Matheus, ponto de espera. Ah, 6859, está no ponto de espera, Erro meu Golf, identifique, mantém nível de 150, ideal de descida, Romeu Romeu Golf. Ficou batendo o centro da bateria de descida. Pode esse tráfego 6259 para aliar? Afirma, após o pouso do tráfego na curta final autorizado, aliar e manter, o Xané 6259. Obrigado, 6259. Palma de área, Bravo Alfa, solo de 4-1, ele vai próxima direita, chama solo, 1-2-1, décima 9. Tá. Obrigado, a 259, pronto. Olha o Charlie Bravo Alfa entrando na porta. O destino é o Pachamento da Aerostar. Charlie Bravo Alfa, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Táxi via Alfa, repartente da Juliette. para a descida, Romeu Romeu Golf. Seu Romeu Golf, desça para o nível 060. Até o 60, Romeu Romeu Golf. Xanamé 259, decolado 243, controle, 120.8. 208, uma boa noite, obrigado, companheiro. Pisada chegada, bom fichame ideal de descida. Essa via ponto para 4 mil pés, ajuste no 097, o Lima, Papaquilo. Controle Salvador, boa noite, 6259, Dael Lira. Número 259, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 360, foi no rumo de Leda, vigilância radar. Muito obrigado, amigo. No rumo de Leda, a sua escuta 6259. Ajuste no 017, após ITAP Duna, sinal ILS autorizado. ITAP Duna, 2017, informado. Barra Meu Serra Tango Delta, chama Centro Recife. Frequência no 288, alterno 260. Recife 1288, 1260, Serra Tango Delta. Romeu Golf, desce a 3 mil pés, ajuste no 017. Para 3 mil tem... Está de boa a posição ITAP, meu? O ITAP. 3 mil ITAP, Romeu, Romeu Golf. Salve, Charlie Bravo Alfa, autorizado cruzamento da 1735, táxi até Aerostar, ao estacionar, frequência livre. Aham. Uhum. Complete a aproximação final, chame torre no 895. 95. Oi, boa noite, boa noite, 66, 3.600. Boa noite, 66, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 612 de nós. Pouso, boa noite. Zero, Viper Zulu 2-1, saída Arbor, transição Eleva, decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decima 8, aciona 5-0-7-1, no cotejo. Autorizado 360, AB Zulu 2-1, decola da 1-0, com curva direita, Arbor Eleva, controle 1-2-0, decima 8, 5-0-7-1, é o transponder, gol 1-0-9-9. Fechamento correto, chame para prospeccionamento. Camarada. Papatilo, plano modificado aos 53 minutos, desde condições visuais. A gente no 097, rumo da rotatória. 097, rumo da rotatória. 1168, identifique e desça para o nível de voo 050 via Mare. Meu nome é 259, chama Centro Recife, frequência no 251, alternativa no 3395. 1251, 3395, uma boa noite, obrigado. Sou Romeu, Romeu Golf, 2000 pés, autorizado a aproximação final da pista no zero. S para 2000, autorizado o procedimento, Romeu, Romeu Golf. De tráfego de roupa aqui. Noite 66, solo 54, libere próxima direita, chame solo, 121, décima 9. Tá estabilizando a elétrica, meu negócio. Meu, meu grupo, complete a aproximação, você me correu no 895. Para com a torre, obrigado. Solo Salvador, 8 vermelho, livrou, boa noite. O meu Golf continua aproximação, aguardando a autorização de pouso, altímetro 1-0, 1-7. Bateu a intenção do Romeu Golf após o externo, cancelar e seguir para 1-7. Gente, vai ter que realizar uma base curta para 1-7 até a aeronave prosseguindo para a final da pista 1-7, Charlie 550, aproximadamente 10 milhas da cabeceira 1-7. Salvador. Então, seguimos com o número 1. Confirmando a transporte, enfermo, Romero Romero Golf. Firmo. Afirmo, então. Prossegue como número 1, chama para o cancelamento, Romero Romero Golf. Se autorizado, está presente e cancela. Profissão, galhão. 57 com instrumento, curva esquerda, autorizado, circuito da 17 pela direita. Reporte de base para final, altímetro no 0, no 7. Base pela direita, nós vamos dar de base para final no 7, Romero Romero Golf. 0, via per November 857, saída da El, Leda e Rumi. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5076, proteja. Cidade do Rio de Janeiro, Galeão, nível de voo 360, via El per November 857, decola da pista 1-0 com curva à direita, da El, Leda e Rumi. 120, decimal 8, aciona 5076, gol 975. Planejamento correto, chama para o prospecto na mesa. Chamará o Golo 905. Lima, Papaguilo, informa o tráfego. Cidade de 212 milhas, passando 2.000 pés, Alfa Charlie 90, fazendo uma base pela direita na pista 17. Fica atento ao tráfego. Lima, Papaguilo. Salvador, boa noite, tá 3197, Centro Quebec, autorização da Leão. Queda prevista da El, Leda e Rumi, aguarde cópia. Guardando. Boa noite, da Juliette, vai 66. Boa noite, 66, da passagem ao azul, à sua esquerda, após segue via Juliette, portão número 4. E passagem ao azul, segue Juliette pro 04. Senhores. Oi, Salvador, boa noite, azul 2781 na Índia. Azul 2781, autorizado. Aliás, decolar pistão no zero, vento no 00 graus, 5 nós. Sim, senhor, a gente vai precisar de 2 minutinhos. Gente, mantém o ponto de espera, chame pronto, azul 2781. Seu ponto de espera e chamar pronto, azul 2781. Aquilo para sair para pouso na pista 17. Afirmativo. 17, forma o tráfego, tipo Alfa Charlie 90, agora estou iniciando pouso na pista 17. Continua a aproximação, aguardando a pista dele. Controle Salvador, boa noite, é o Papa Romeu Charles Serra Eco, centro da Quebec. Papa Romeu Charles Serra Eco, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 017, confirma essa velocidade. 050, com 1017, está com 330 nós. Sim. November 857, saída da El e da Irumi. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5055, corteza. 300 é o nível, Ternavera 857, decola da 1-0, direita da Olhe de Irumi, controle 1208, transponder 5055, posição é a 3, reportará pronto, são 397. Protegimento correto, reporte pronto. Autorizado Duna, autorizado a final do procedimento CLS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Duna autorizada a SQA UO 1168. Salvador, azul 2781, pronto, no ponto de espera. Azul 2781 autorizado. Aliás, decolar pisto no zero, vento no 20 graus e 5 nós. Aliás, decolado no zero, Azul 2781. Leão Papa Aquilo, sala 01, libera a direita Papá, estacionar a frequência livre. Azul 2781, iniciamos. 7. Para o táxi. Para o táxi, da 3197. O 2781, decolado a 03, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2781 decolou. Azul 2781, contato radar decolagem, suba para nível de voo 180 via Arbor. É o 180 via Arbor, senhora, pedimos por gentileza para recoordenar o nível 160, por gentileza. 2781. Azul 2781, sub mantém nível de voo 160. 160 na árvore Elefa para o Azul 2781. Papa Romeu Itália Eco, reduz a velocidade para 220 nós, número 2 na aproximação. Vai seguir tráfego 12 horas, 1 horas 0 minutos. A gente reduzindo 2-0, Charles Ferreira. 27, tudo não soube essa restrição em nível de 160. Tem restrições para 160, azul 2781. Azul 27 Júnior, informa tráfego, essa posição de 11 horas, 25 milhas, numa nova 10, cruzando nível de voo 080, indecida para 5 mil pés. 6, copiado, Azul 27 Júnior. Charlie Serraia, condensa para 3 mil pés. 3 mil, Charlie Serraia. O Nuno 68, que é meu torre, Nuno 8, decimal 95. 95, obrigado. Taxi Gol no 099179 ao POV, 3 horas alterna, Galeão. Charlie Serraco, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2 mil para estar estabilizado, Charlie Serraco. 3197 TAC, 223 a bordo, 3 horas e 30, terna contínua. T3 a bordo, última turno 097, táxi Via Índia Alfa, no ponto de espera da Torre 1-1-8, edição 95, bom voo. Alfa, ponto de espera... 9, boa noite, trabalho. Salvador, boa noite, voo 1168, está passando externo, visual. Voo 1168, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 5 nós. Tive pouso na 10, voo 1168. Solicita autorização para pushback acionamento. Gente, aguarde, Bono 705, estimado 2 minutos. 2 minutos, Bono 705. Tento destino para o Azul 2781, obrigado, senhora. Alice Aeco, complexo de aproximação, chamei a torre no 8, decimal 95. 895, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Então, 3197, ponto de espera pronto. É 3197, autorizado, aliás, manter pistão no zero. Mantenha no zero, 3197. Torre Charlie Salvador. Boa noite, é o Papa Romeu Charlie Sierra Eco, final. Papa Romeu Charlie Sierra Eco, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 017. 17, confirma o vento? 130 graus, 5 nós. Solicita então, se possível, cancelar e prosseguir para a base 17. Sim, chama para o cancelamento. Já está pronto para o cancelamento. Charlie Sierra Eco, cancelado agora, zona 2, curva esquerda, autorizado, circuito down no 7 pela direita, reporte girando de base para final, pista no 7, altímetro no 0 no 7. Porta para final, base para final, 1 no 7, Charlie Sierra Eco. Lua no 168, no 219. Lua no 219, né? San 3197, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 4, 0 graus, 5 nós. Autorizado e decolar, 3197. Boa noite, 290, 90, 90, pronto. No 099, após a rolagem do TAN, autorizado a aliar e manter 1-0. Após o TAN, mantém 1-0, voo 9099. A 3197 decolando a zona 3, controle no 208. 208, 97, Boranjo. Papá, Charlie Sierra Eco avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 4, 0 graus, 5 nós. Livre pouso no 7, Charlie Sierra Eco. Estou na Dayão, dedo. 3197, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 300 via Dayão. 300 via. No 099, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento no 4, 0 graus, 5 nós. Iniciando, bom, no 099. Salvador, Gol no 705, solicita autorização para táxi com 141 a bordo, 3051 de autonomia, alterna Campinas. Gol no 099, decolado a zona 5, controle no 20.8. 208. Da forma, Charlie Sierra Eco, sola o zona 6, qual pátio? Vai para a Aerostar, o Charlie Sierra Eco. Gente, autorizado o backtrack, reporte e livrar na pista para a Aerostar. Obrigado, mano. Voador, voo 099. Voo 099, contato ao radar de decolagem, sua nível de voo 360 via Arbor. Via Arbor, 360, voo 099. 3197, está autorizado para direto Leda. Direto Leda, está 3197. Charlie Serrano. A estação na frequência livre. Obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, voo no 705, ponto espera pista no zero pronto. Voo no 705, autorizado, aliás, decolar pistão no zero, vento no 40 graus, 5 nós. Autorizado, aliás, decolar pista no zero, voo no 705. O 2721 chame ao centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 26.0. A primária, senhora, não peguei? As do 2721, 128.8. Ok, chama Recife 288, alterna 260, azul 2721, obrigado. Prossiga até 3197. Solicitar prosa da gel, algo mais na frente. Aguardo. Obrigado. T05, decolado 219, controle 120.8. 08, até a próxima. Agel, obrigado, são 3197. Controle, boa noite, voo no 705. Voo no 705, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via Dael. Fazendo voo 360, você autorizaria direto Dael? Autorizado Veda no 705. Veda, 705, muito obrigado. Zona 97, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna no 33.95. Sara 3097. 3258, contato, acione identificação, outro zero a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é legal na 018. 050, 3258. 1099, chame centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 26.0. Bom, sim, minha senhora. 128.8. 28.260, sim. Pela informação de tráfego, sua posição de 11 horas, 1 a 4 milhas, rumo ao sudoeste, mantendo o nível de voo no 60. Gente, o 705, chame o centro, Recife, frequência no 25.1, alterna no 33.95. 251, 3395, bom trabalho. Oi, Duna 3858, desça para 2.000 pés, do Senegal na 08. Duna 2.018, da 3258. FM 320 Sudeste. Salvador Approach, boa noite, Europa 084, Approach 150. Europa 084, clear the money, arrival descends at level 050, UNH 1018. Clear the money, arrival descends to 050, UNH 1018, what information from Europa 084?